começa agora, com transmissão em rede para Brasil e Portugal. Programa Carlos Pitty. Um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil. Alô, gente! Alô, Brasil! Alô, Portugal! Alô, moçada! Estamos chegando, a partir de agora, para toda a nossa rede. Brasil, Portugal, Paraguai, a você que escuta a gente através da internet. Muito obrigado. O programa Carlos Pitty tá chegando. Tem rádio nova, daqui a pouquinho eu vou falar pra você. Tem entrevista exclusiva. É, você sabe que os melhores artistas estão aqui, ó, conversando com a gente, aqui no estúdio do programa Carlos Pitty. Tem também, sabe o quê? Música pra matar saudade, tem lançamento, tem as novidades do mundo artístico. Só fica ligadinho comigo no programa Carlos Pitty, que tá no ar, começando pra arrebentar. Carlos Pitty, Vagalume. Quando chega a noite é que eu sinto a sua falta. A saudade mata e o coração desaba. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cada estrela no céu que eu vejo, lembro teu olhar. E a mão pro alto, assim vai. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Sou vagalume no luar, um anjo na escuridão, querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração. Céu, eu vejo, lembro teu olhar. A lua me faz companhia e o sono não vem. Não consigo dormir, não consigo ficar tão longe. Ai, que vontade que eu tenho, amor, de te cuidar. Cuida eu. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, um anjo na escuridão, querendo te guiar. Sou vagalume pela noite, sou vagalume no luar, sozinho com meu coração. E segue por aqui o programa Carlos Pitty. Um grande abraço a você. Tudo de bom, hein? Tamo junto! Gente, deixa eu falar pra você das novas rádios que estão aqui com a gente, estreando o programa, entrando na rede. Obrigado. Boas-vindas ao pessoal da Rádio Cidade FM de Campina Verde, Minas Gerais. Alô, Rádio Cidade. Alô, pessoal de Campina Verde, Minas Gerais, com a gente. Sábados às 8 da noite, né? Aliás, o programa vai ao ar lá os sábados às 11 horas. Com reprise nos sábados, às 20 horas e às 22 horas, tá bom? Além do domingo, às 3 da tarde e às 19 horas. Bom demais, hein? Obrigado, gente. Um abraço a vocês aí de Campina Verde, Minas Gerais. Também com a gente, né?

Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Estão aqui. Alô, galera, nós somos a dupla William e Renan. Alô, ouvintes, aqui quem fala é a galera do Rastapé. Alô, galera, aqui é a Janaína. Alô, moçada, aqui é o Maurício. E aqui é o Marcelo. Alô, moçada, eu sou o Léo. Eu sou o Júnior. Um grande abraço a todos do Brasil e de Portugal que estão ligados aqui no programa do Carlos Pitty. Programa do Carlos Pitty. Transmissão em rede para o Brasil e Portugal. Se liga no som, se liga na parada, tô aqui feliz da vida e dando risada, é bom demais ter você junto comigo no programa Carlos Pitty. Já já tem entrevista exclusiva, daqui a pouquinho tem a Miroca, agora tem a Carla Fernanda, ou a Carla Ribeiro, como vocês preferirem, com os lançamentos da semana. Fala, Carlinha! Oi, gente, programa Carlos Pitty, mais uma semana no ar e eu tô chegando aqui, hein, pros lançamentos da semana. Eu vou começar falando de uma dupla que já fez entrevista aqui no programa, que já são sucesso, mas eles são de música nova, por isso que eu vou lançar a nova música deles aqui. É a dupla Joel e Júnior. Joel e Júnior são sinônimos de carisma, simpatia e humildade. Joel é um grande violeiro e Júnior é dono de uma voz marcante. Eles formaram a dupla no ano 2000. Com muito trabalho, o primeiro CD veio em 2005 e o segundo em 2009. E agora, em 2012, eles gravaram um novo CD. E essa nova música de trabalho deles tem participação especial, sabe de quem? Léo e Júnior. Vou lançar agora pra você, então. Joel e Júnior, com participação especial de Léo e Júnior, a Rocha Nejo. Lançamento. Pira nesse som, rebola, bola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós na rochanejo.com. Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós. A mulherada animada, já tamo na parada, já tuitei com a galera, compartilha geral. Tá tudo esquematizado, já vou dar meu recado, com a rochanejo vai pegar geral. Repica a viola e as mina rebola, então segura que agora simbora. As mina pira nesse som, rebola, bola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós na rocha mesmo, ponto fogo. Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós. E agora pra cantar com a gente, chega mais Léo e Júnior. A onda agora é a rocha mesmo, ponto fogo. E não confunde não, Léo e Júnior e Joel e Júnior na área, moçada. A mulherada animada, já tamo na parada, já tuitei com a galera, compartilhei geral. Tá tudo esquematizado, já vou dar meu recado, a rocha nejo vai pegar geral. Repico a viola e as mina rebola, então segura que agora simbora. As mina pira nesse som, rebola, bola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós na rochanejo.com. Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós. As mina pira nesse som, mistura o som da viola, chega com nós na rochanejo.com. Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós. E as mina pira nesse som, rebola, bola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós na rochanejo.com. Rebola, bola, rebola, mistura o som da viola, chega com nós. E as minas pira nesse som. A Rocha Nejo com Joel e Júnior e participação especial de Léo e Júnior. Gente, o próximo lançamento de hoje é a dupla Kaká e Alexandre. A dupla entre os dois amigos se formou em 1993. Nasceu de uma grande brincadeira e hoje eles crescem cada vez mais no meio sertanejo. Vou lançar a nova música de trabalho deles, Kaká e Alexandre, Quebrada Louca. Lançamento. Eu vou levar você numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. Eu vou levar você pro numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. Eu vou levar você numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. Eu vou levar você numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. Só no love, love, love, love, love pra valer. Love, love, love, só vai dar eu e você. Só no love, love, love, love, love pra valer. Love, love, love, pra você não me esquecer. Gatinha bonitinha, boquinha sensual, corpinho desenhado, jeito de mulher fatal. Eu sei que você tá querendo curtir e beijar na boca. Eu vou levar você numa quebrada louca. Eu vou levar você numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. Eu vou levar você numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. E tome love, love, love, love pra valer. Love, love, love, só vai dar eu e você. Tome love, love, love, love, love pra valer. Love, love, love, pra você não me esquecer. Gatinha bonitinha, pouquinha sensual, corpinho desenhado, jeito de mulher fatal. Eu sei que você tá querendo curtir e beijar na boca. Eu vou levar você numa quebrada louca. Eu vou levar você numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. Eu vou levar você numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. Olha, eu vou levar você numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. Eu vou levar você numa quebrada louca. Cê vai descabelar, pondo o dedinho na boca. Louca com Cacá e Alexandre. Lembrando todos os artistas do Brasil que quiserem que a sua música seja lançada aqui, é só mandar no e-mail programa@carlospitch.com a música de trabalho e o release que eu lanço pra você, tá certo? E ó, semana que vem tem mais novidades e lançamentos aqui no programa Carlos Pitch. Um beijo! Vamos que vamos, gente! Agora tem música, musicão, hein? Oh, potência! Musicão pra matar a saudade, trio Parada Dura! Telefone mudo. Matando saudade. Matando saudade. Vai discar várias vezes. chamar. Acesse www.carlospit.com ou www.youtube.com/carlospitoficial. Programa do Carlos Pit, Brasil e Portugal ligados aqui. Programa do Carlos Pit, enviando do sucesso. É o programa Carlos Pitt que tá no ar, e você sabe que aqui a gente sempre recebe os nossos amigos, né? É, os artistas da nossa música, aqueles que cantam, aquele que escreve, aquele que compõe, né? Enfim, os artistas do nosso Brasil sempre passando por aqui. Hoje, a gente já conversou com vários compositores aqui do nosso programa, né? É, então, e hoje a gente vai conversar com um amigo nosso, gente fina, lá do Rio Grande do Sul, né? Que vai contar um pouquinho da sua trajetória, das suas obras, das suas composições, enfim. Vamos mostrar um pouquinho do talento dele pra vocês aqui. Bem-vindo, meu amigo Osni Júnior. Tudo bem, meu querido? Olá, Carlos Pitt. Satisfação estar aqui com um amigo, agora fazendo parte dessa audiência maravilhosa, que já atinge comunidades brasileiras em alguns países. A gente fica muito feliz de saber que a música está granjeando espaço, e agora aqui queremos conversar um pouquinho com esse amigo maravilhoso aí, o Carlos Pitt, falar um pouquinho da carreira de Osni Júnior, como começou o amor pela música, né? Então vamos conversar um pouquinho aí com nossos ouvintes e apresentar então para o Brasil inteiro e para esses países aí, né? Quem é Osni Júnior? É muita satisfação estar aqui com o amigo. Obrigado, bem-vindo aqui com a gente no programa Carlos Pitt, um prazer estar recebendo com você. Conversando com você, a gente se fala muito, né? E espero que em breve, saia uma música aí nossa gravada na voz de alguém, né, Osni? Bom, você é gaúcho de Novo Hamburgo, né? E desde bem jovem mostrava sua criatividade aí em apresentações na escola. Então começou desde molequinho já, né? Ou como diz aí no sul mesmo, né, gurizinho. Osni, fale um pouco dessa fase que seu lado artístico começou a aparecer. Bom, Pete, já desde bem jovem eu demonstrava certa criatividade na escola, nas redações e poesias, sempre atingindo elogios dos professores, né? E eu me lembro que numa situação, acho que na quarta série, houve um festival de jovens talentos na escola, e na época, eu até gostaria muito de ter cantado, mas na época a minha voz não ajudava muito, então eu procurei a professora, né? Me coloquei à disposição de fazer uma música para que alguns desses jovens talentos pudessem cantar, e a professora topou a ideia, né? Então, na hora ali, eu sentei na classe e comecei a escrever, até a professora achou que já tinha algo pronto, né? E eu, como a professora era instrumentista, eu pedi para ela me acompanhar no violão, e já fizemos ali uma música bem bacana na época, né? Interessante, e colocamos para para a diretora gostou dessa ideia aí. E eu me lembro que até na época, para encontrar quem interpretasse essa música, houve até uma certa competição na escola, né, para ver quem iria cantar a música aí da professora com Osmin Júnior. E eu acho que aí foi nesse momento que nasceu o compositor, o lado artístico aí do Osmin Júnior. Né? Tô indo pra um batidão pra arrumar uma namorada, pois a vida continua, não quero saber de nada. Se você não me quer mais, pra mim tá tudo bem. Agora fique sabendo que não me quero também. Eu tô à toa, mulherada, eu tô à toa, resolvi mandar o pé por causa da minha patroa. Dizem que a vida de casado é muito boa, mas pra mim não é assim. Sou um cara bem feliz, tô solteiro numa boa. Eu tô à toa, mulherada, eu tô à toa, resolvi mandar o pé por causa da minha patroa. Dizem que a vida de casado é muito boa, mas pra mim não é assim. Sou um cara bem feliz, tô solteiro numa boa. É, mulherada, eu tô à toa, resolvi mandar o pé na minha patroa. Quem disse que a vida de casado é muito boa? Agora eu tô feliz, tô solteiro numa boa. É cerveja e batidão, mulherada e viola. Quando eu entro na folia, ninguém me tira pra fora. Não adianta me apertar, eu não sou parafuso. Se a mulherada dá bola, vou chegando é com tudo. Eu tô à toa, mulherada, eu tô à toa, resolvi mandar o pé por causa da minha patroa. Dizem que a vida de casado é muito boa, mas pra mim não é assim. Sou um cara bem feliz, tô solteiro numa boa. Eu tô à toa, mulherada, eu tô à toa, resolvi mandar o pé por causa da minha patroa. Dizem que a vida de casado é muito boa, mas pra mim não é assim. Sou um cara bem feliz, tô solteiro numa boa. Eu tô à toa, mulherada, eu tô à toa, resolvi mandar o pé por causa da minha patroa. Dizem que a vida de casado é muito boa, mas pra mim não é assim. Sou um cara bem feliz, tô solteiro numa boa. É, a vida é assim, cerveja, batidão, mulherada e viola. Osni, é muito difícil, a gente sabe disso, encontrar a chave de sucesso. Não é fácil, a gente que é compositor também, você que compõe aí sempre, tá correndo, compondo, então, tentando encontrar essa bendita chave, né? Não se tem muitas pistas de quando e como isso pode acontecer, mas a gente está sempre caminhando em busca desse sucesso, sempre buscando compor a música da vida da gente. Você tem ideia de quantas músicas já compôs e quantas já foram gravadas? Realmente dizem que o sucesso não se compra, se conquista. Claro que na música é necessário alguns ingredientes. Primeiro, isso tem que ser a sua praia. Você tem que ter essa habilidade natural, né? O famoso dom. Essa habilidade não se cria, a pessoa já tem, por natureza, essa facilidade de criar, né? Mexer com poemas e poesia. E sobre a música propriamente dita, ela tem que ser pegativa, tem que ser comercial, né? O famoso refrão chicletinho. Ter uma produção de qualidade e, fundamentalmente, ela tem que ser interpretada com carisma. Porque de nada adianta uma letra pegativa ou poeticamente bela sem a interpretação que dará vida a essa música, que vai tornar essa música popular. E hoje eu tenho um acervo, Carlos Pitti, com cerca de 800 letras de diversos gêneros, eu procuro ser bem eclético, né? Embora eu tenha um coração sertanejo, eu não me apego só a um gênero para compor. Graças a Deus eu tenho a facilidade de compor em outros gêneros, por exemplo, pop, né, pop rock, reggae, samba, né? Então a gente procura ser bem eclético, porque o compositor vive de música, né? E ele tem que ter essa variedade, essa versatilidade de compor para que ele possa também ter um mercado bom, né? Um mercado que vai ajudar ele a se sustentar. Tem alguns parceiros também que me enviam melodias ou a ideia por tema, né? E eu acabo com facilidade criando uma letra. Então, já tenho bastante parceiros aí que têm me apoiado nesse sentido. E a variedade, né, de composições, ela é o destaque aí de Osni Júnior. Mas me diz uma coisa, muitos compositores escrevem aquele que gostam, né? Enfim, não abre muito leque para outras opções, né? De sugestões, vamos falar assim. Você faz música por encomenda também, a partir de temas que o pessoal sugere a você ou não? Escrevo por tema, sim, a pedido. Só me dar o tema, né? O estilo da música. E olha, Pete, tem saído muita coisa boa nesse esquema, assim, nesse sentido aí de criar por tema, né? Às vezes o parceiro lá tem um pedaço da música e criou algo, arranha algo no violão e me manda, então, e tem essa facilidade também de escrever por tema. Rapidinho a gente cria uma ideia ali e tem dado um resultado surpreendente. Tem saído muita coisa boa aí nessa forma aí de improviso, né? De criar por tema. Então é gratificante a gente ver que muitas vezes de um verso iniciado se torna uma música muito bonita, né? E que vai emocionar aí os ouvintes aí, todo mundo afora. Dentre os muitos artistas que já gravaram suas músicas, quem você poderia destacar pra gente? Bom, no mercado atualmente eu devo ter umas 20 obras gravadas, né? Também com algumas bandas aqui do Sul, algumas composições regionais, né? E entre essas 20 aí nacionais, aproximadamente, destaca-se aí a Tá No Meu DNA, no CD de João Vitor, né? E agora, ultimamente, a música Vem Me Amar, autoria minha com o parceiro Eduardo Souza, que será lançada agora, ou já foi lançada, né? No CD do Fábio Ravelli, um artista aí de Goiânia, que também tem se destacado aí no mundo universitário. Bom, vou fazer o seguinte, você que tá ligado no programa aí, eu vou tomar uma aguinha e a Osni vai tomar uma aguinha também, né, Osni? E daqui a pouquinho a gente vai voltar conversando mais sobre o trabalho dele aqui no programa. E agora a gente vai ouvir uma música que o Osni compôs e que os artistas gravam e a gente toca aqui. Carlos Pitt, vamos ouvir então um jovem talentoso, o cantor João Vitor, com uma composição minha e dele. A música chama-se Tá No Meu DNA. Programa Carlos Pitt. Desejo te amar e te dar o meu amor. Tá no meu DNA, não é mera ilusão. Tá no DNA, você é mais que paixão. Tá nas moléculas do meu coração. Não dá mais pra tirar você de mim. Em minhas veias flui a paixão, vem ser minha até o fim. Tá nas moléculas do meu coração, gravado em meu olhar. Não há como dizer não, o que eu mais quero é te amar. Desejo te amar e te dar o meu amor. Tá no meu DNA, não é mera ilusão. Tá no DNA, você é mais que paixão. Transpirando em meu suor o calor do beijo seu, transformando em nós você e te amar e te dar o meu amor. Tá no meu DNA, não é mera ilusão. Tá no DNA, você é mais que paixão. Tá nas moléculas do meu coração, gravado em meu olhar. Não há como dizer não, o que eu mais quero é te amar. te amar e te dar o meu amor. Tá no meu DNA, não é mera ilusão. Tá no DNA, você é mais que paixão. Transpirando em meu suor o calor do beijo seu, transformando em nós você e eu. Te amar e te dar o meu amor. Tá no meu DNA, não é mera ilusão. Tá no DNA, tá no meu DNA, tá no meu interior o desejo. Te amar e te dar o meu amor. Tá no meu DNA, não é mera ilusão. Tá no DNA, você é mais que paixão. Essa música Osni compôs, e você ouviu aqui, hein? No programa Carlos Pitt, tô com ele aqui conversando, Osni Júnior, diretamente de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Alô, Rio Grande do Sul, um grande abraço. Os artistas, os cantantes, né? Os intérpretes e os compositores, marcando presença sempre por aqui. Grandes compositores também, viu, Osni? Já passou por aqui contando um pouco da sua história, da sua vida e de suas obras, né? E é um prazer estar recebendo aqui também. Osni, eu costumo dizer sempre aqui no programa, com os artistas que eu converso, nas minhas entrevistas, na minha vida, eu gosto de falar o seguinte: que uma música boa, aquela música que toca o coração da gente, é aquela música que você também consegue imaginar uma história. Você está ouvindo ela e fala assim: nossa, essa música se parece comigo, né? E você imagina na sua cabeça a cena, um lugar, um videoclipe, enfim. Outra coisa é que a gente vai observando aí, né, no decorrer da nossa vida, da nossa carreira, que as histórias vividas, né, que muitas das músicas revelam o que as pessoas vivem. Ou alguma, a pessoa fala assim: nossa, tem a ver comigo essa canção, né? Não é? Não é verdade? Pois é. Não vivemos todos os casos de amor que colocamos nas músicas. Por exemplo, no meu caso, nem sempre o que está escrito quer dizer que eu compus, né? Com o que eu vivi. E você, onde busca a inspiração para você compor? Então, Carlos Pitt e amigos, sou um eterno romântico. Claro que qual artista nunca fez uma música para alguma mulher linda, amada ou não? Quem conhece o meu repertório já notou que dediquei muitas músicas à mulher brasileira de modo geral, retratando o amor, o carinho. Claro que nem todas as situações foram vivenciadas. Geralmente, o compositor ele cria uma cena, se coloca no lugar da pessoa, né? E eu tenho tido uma facilidade em retratar essas situações do cotidiano de forma de música, né? Então, tem dado um resultado, porque as músicas que Osni Júnior compõe são músicas que retratam o dia a dia, né? O sentimento do ser humano, né? O amor, a traição, a decepção, né? A alegria. Então, com certeza, tem tido bastante resultados em compor, né? Ou expressar esses sentimentos aí de uma forma bem interessante, que o pessoal tem gostado. Osni, como é que a gente acha, rapaz? As pessoas querem acompanhar você na internet, site, telefone. As pessoas querem ouvir as suas obras, ou enfim, os artistas querem procurar você para gravar as suas obras. Como faz? Fala aí. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais o trabalho de Osni Júnior, tem uma página no Facebook, www.facebook.com/ Osni Júnior.compositor. E também o Palco MP3, www.palcomp3.com/ compositor-Osni Júnior. Também o meu Twitter é @osnijunior7. @osnijunior e o número 7, né? O 7 avulso ali. Também o meu celular, tenho dois celulares aí para contato. O contato celular TIM, né? É 51-8205-4532. E também tenho Claro, é 51-9239-4902. Então esses são os contatos aí. E as páginas nas redes sociais de Osni Júnior. Isso aí, garoto! Obrigado, Osni Júnior. Foi um prazer estar recebendo você, conversando com você, contando um pouco da sua história, da sua vida, de suas obras e suas canções. Que Deus lhe abençoe com esse dom sempre maravilhoso. Tá bom, meu querido? Volte sempre aqui no programa Carlos Pitt. Quero agradecer mais uma vez aí ao amigo Carlos Pitt aí, que abriu esse espaço maravilhoso para nós profissionais da música. É muito importante termos esse espaço. Então fica um abraço aí para os ouvintes, amigos e fãs, e dizer que o artista só existe porque tem os ouvintes, que com carinho nos ajudam a continuar levando essa bandeira da música. Um abraço a todos. Obrigado, Osni Júnior. E a gente fecha com mais uma que ele compôs e a gente toca aqui no programa Carlos Pitt. Bom, vamos ouvir agora com o Carlos Pitt aqui mais uma música de Osni Júnior, agora com o parceiro Cristiano Rodrigues. A música chama-se Vou Chegar na Balada. Vou chegar na balada, pegar a mulherada, fazer uns carinhos também. E depois eu te pego, te mando o que faço de gosto colado, meu bem. Vou chegar na balada, pegar a mulherada, fazer uns carinhos também. E depois eu te pego, te mostro o que faço de gosto colado, meu bem. Sou um cara bem faceiro, gosto de par e posição. E quando eu estou solteiro é que eu entro no bailão. Quando eu chego na parada, as mina pira na ruaça. Garçom desce mais uma, que sempre vem gelada. Vou chegar na balada, pegar mulherada, fazer uns carinhos também. E depois eu te pego, te mostro que faço de gosto colado, meu bem. Vou chegar na balada, pegar mulherada, fazer uns carinhos também. E depois eu te pego, te mostro que faço de gosto colado, meu bem. Programa Carlos Pintinho. Minha beca é invocada, o meu carro é turbinado. Toco moda sertaneja e o que vier eu traço. Sou pregor da concorrência, no chaveco as mulher vem. E pra minha residência já levei até o arém. Vou chegar na balada, pegar a mulherada, fazer uns carinhos também. E depois eu te pego, te mostro o que faço de gosto colado, meu bem. Vou chegar na balada, pegar a mulherada, fazer uns carinhos também. E depois eu te pego, te mostro o que faço de gosto colado, meu bem. Programa Carlos Pitt. Noite de espetáculo, de terça a sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Está a precisar de se acalmar? De se reencontrar com um equilíbrio emocional desejável para se manter bem durante todo o dia? Gostava de ouvir os sons do mar, dos pássaros, enfim, da natureza? É no Canal 2 que está a solução, naturalmente. Aqui, durante 3 horas de segunda a domingo, trazemos-lhe Naturalmente, um programa dedicado por inteiro aos sons da natureza. Naturalmente, vai para o ar no Canal 2, de segunda a domingo, às 3 da manhã até às 6. Naturalmente. Só no canal 2, Tintin Web. No canal 2 queremos o melhor para os nossos ouvintes. Assim, trazemos-lhe um programa para relaxar. Serenamente. O seu programa de música para relaxar, meditar e revitalizar o corpo e a mente. Serenamente, de segunda a domingo, da meia-noite às 3 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Programa do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Simbora, seguindo o programa Carlos Pitt no ar, um grande abraço a você, tudo de bom, obrigado pela companhia, pela audiência e pela paciência também, né? Forte abraço, legal gente, o programa Carlos Pitt continua, agora tem a Minhoca trazendo pra você que tá ligadinho comigo aqui, sabe o quê? As novidades do mundo artístico, fala Minhoca! Alô, alô Carlos Pitt, alô amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, Barretos já passou, mas algumas lições foram deixadas com relação aos shows. Na maior festa de peão do país, colocaram nos shows de abertura, Thiaguinho e seu Jorge, parece que não deu muito certo não. Barretos tem tradição de trazer sempre novidades para os seus shows, mas o show para nossa alegria em concert foi a única grande novidade. Reuniu João Neto e Frederico e mais artistas que estão crescendo: Cristiano Araújo, Cléo de Bai e Rafael, Israel Novaes, Munhoz e Mariano e João Lucas e Marcelo. E a falta de novidade acabou se refletindo no baixo movimento da cidade. Os hotéis e comerciantes levaram um susto, pois esperavam muito mais público, mas esse ano o pessoal que foi era só da região mesmo. A explicação é que há espaços para grandes shows em todos os cantos do país. E os artistas que têm feito mais de 200 shows por ano vão acabar chegando perto da sua casa. Então, por que ir até Barretos se o mesmo show eu posso assistir aqui pertinho? Alguns artistas, como é tradição, tentaram se destacar e atolaram Barretos com a distribuição de CDs. Muitos outros provavelmente vão defender suas músicas, divulgando também que foram destaque em Barretos, sem ter sido. Mas as músicas que se consagraram mesmo por lá foram Lelele de João Neto e Frederico e Camaro Amarelo de Munhoz e Mariano. Aliás, essa última dupla se apresentou domingo no Faustão, justamente o programa que os lançou na garagem do Faustão. E exatamente por isso é que o Faustão não podia ter errado duas vezes o nome da dupla, chamando-os de Matheus e Mariano ao invés de Munhoz e Mariano. Que feio! Bom, e por falar em Globo, dia 13 de setembro, com a direção do Boninho, estreia o reality show The Voice Brasil, versão de um programa surgido na Holanda, e contará no Brasil com 13 episódios de hora e meia de duração, com o final marcado para 16 de dezembro. A seleção não busca calouros, mas sim cantores já prontos. E o vencedor levará um prêmio de R$500 mil e gravará um álbum pela Universal Music. A apresentação será com o divertido Thiago Leifert, que apresenta o Globo Esporte em São Paulo. O esquema vai ser o seguinte: o programa contará com quatro, digamos, técnicos: Cláudia Leite, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Daniel, que serão responsáveis por treinarem os candidatos. No início, na fase das audições, os candidatos se apresentam para os técnicos, que ficam de costas, só escutando. O técnico que se interessar por aquele artista vira de frente e vai formando a sua equipe. Depois vai haver batalhas dentro de cada equipe e as vozes mais poderosas vão para as semifinais ao vivo. Aí o público ganha a voz e salva quem deve ficar na competição. Na terceira fase, cada técnico chega com o campeão de sua equipe e o público vai definir quem será o grande vencedor. Ufa! Vai ser assunto. Vamos ver se o esquema é melhor que o Fama, que juntou e revelou a dupla querida Hugo e Thiago. Eles nos contaram nos bastidores da entrevista que concederam aqui que o Fama era muito legal. Eles ficavam confinados, mas aprendendo com professores, maestros, arranjadores, produtores, orientando e dando dicas. Quer assistir a entrevista do Hugo e Thiago? Então acesse o www.tvcp1.com, que o vídeo da entrevista tá lá, assim como a de Léo e Júnior, e do show em dose dupla com Hugo e Thiago e Léo e Júnior, que nós filmamos para você. Aí não deixe de ver o Carlos Pitt cantando uma das suas mais inspiradas composições, Eu Sou o Cara. Acesse também www.carlospitt.com e assiste lá. Vai se divertir. Beijão, pessoal, boa semana e até a próxima. Beleza! Agora tem música que eu componho e eles gravam. Música de autoria minha, essa música é parceria com o Alessander. Vou trazer pra vocês Rio Afora. Quem canta? Os meus amigos Nilson e Nando no programa Carlos Pitt. Dizer pra você tudo bem, nosso caso durou, foi além, não deu pra seguir, segurar. A